Capítulo 2. Sejam mímicos de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5:1. Efésios 5:1 diz que devemos ser imitadores de Deus. Escolhi a versão em inglês ESV nessa parte, pois a versão King James, salvo indicação em contrário, foi a que utilizei neste livro. Traz a construção Be followers of God. Isto é, sejam seguidores de Deus. Mas a palavra grega traduzida por seguidores, followers, é justamente de onde extraímos os termos mímica e imitação. Paulo está ordenando que imitemos, que copiemos a Deus. Somos filhos amados de Deus e devemos olhar para Ele como filhos que olham para o próprio Pai. Deus nos criou para sermos criaturas que refletem criaturas imitativas. Imitamos instintivamente e naturalmente. Não só imitamos aqueles que estão em um mesmo nível, tais como nossos amigos, conhecidos, colegas de estudo, de trabalho e familiares, mas também pegamos muitas coisas daqueles que estão acima de nós. Aprendemos a andar e a falar conforme nossos pais. Mas a imitação fundamental a qual a Bíblia nos chama é a imitação daquele que adoramos. Os idólatras tornam-se semelhantes àquilo que adoram. O Salmo 115, 4 a 8, diz que os idólatras adoram estátuas que têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, narizes que não cheiram, e termina declarando: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem. Se você adora algo surdo, mudo e cego, logo você se torna surdo, mudo e cego. Se seu Deus for fundamentalmente impessoal, por resultado você tornará cada vez menos pessoal. Da mesma forma, os adoradores do Deus verdadeiro, eles tornam-se semelhantes àquele que adoram, como Paulo deixa claro em 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Deus a quem adoramos é o sol que brilha sobre nós, e nós somos a lua, refletindo-o. Diante de Deus, em adoração, somos transformados de glória em glória, e nisso, à medida que transformados, também desejamos transmitir essa glória a nossos filhos. Em poucos lugares, as ramificações desse princípio da imitação são tão importantes quanto na criação de filhos. Para tanto, a imitação é absolutamente crucial. Você não quer que seus filhos o imitem, a menos que você próprio seja um imitador de Deus. Se você não imita a Deus, se você não o busca, observando sincera e abertamente sua face em adoração semanalmente, sendo transformado de glória em glória, então a última coisa a desejar é que seus filhos o imitem. Mesmo assim, a má notícia é que seus filhos vão copiá-lo, queira isso ou não. Ao nascerem, você até pode procurar por um manual de instrução. Pode sentir que não tem ideia do que fazer. Porém, há uma falsa premissa nessa preocupação. Você tem uma Bíblia. Seu dever é adorar a Deus, imitá-lo e pedir a Ele que caminhe lado a lado, agora que você ingressou no desafio de ser pai. Tendemos a pensar que o poder é usado destrutivamente a fim de impor algo a alguém. Mas como Deus faz uso do poder? Este é utilizado para o bem, para a salvação e maturidade do povo de Deus. Ele deseja que o seu próprio povo seja salvo e o poder do seu braço é o que ele usa para salvar-nos. Deus quer que cresçamos. Ele não deseja suprir ou sufocar com um relacionamento asfixiante. Deus não nos força a ser como ele é, mas nos convida a crescer cada vez mais no ato de imitá-lo. E seu Espírito nos auxilia à medida que crescemos. Às vezes, quando os filhos já adultos visitam a casa dos pais no dia de ação de graças, estes lhes perguntam por qual motivo não fazem visitas com mais frequência. Nesse caso, pode ser que os pais sejam exigentes e grudentos. Ironicamente, quando os pais criam e educam os filhos, tendo por objetivo uma independência bíblica e piedosa, seus filhos, na verdade, desejam gastar tempo com eles na idade adulta. O propósito do pai ou da mãe é, por fim, ser um instrumento de salvação para os filhos. Você não é a base que o salvará, mas sim é ordenado a imitar aquele que é o fundamento da salvação. O mesmo ocorre no casamento. O marido não pode oferecer a si mesmo como expiação vicária, substitutiva por sua esposa. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Porém, o marido é ordenado a imitar aquilo que não é capaz de fazer. O mesmo acontece no caso do pai e da mãe. Pais, vocês não são capazes de salvar seus filhos. Não há um botão que pressionar ou uma só decisão a tomar para daí transformar-se numa base de salvação. Vocês, obviamente, não são graça salvadora para seus filhos, mas são ordenados a imitá-la e a facilitá-la, permeando-a na atmosfera do lar. Deus é poderoso para salvar.